momento, dias e noites. Minha vida toda espera algo de mim, meio sorriso, meia lua toda tarde. Minha babora da Índia, minha flor da Tailândia, és o fundo de sua. began to lose control. To ride, he's got a ticket to ride.